Coqueiro de Itapuã, coqueiro, areia de Itapuã, morena de Itapuã, morena. Saudade de Itapuã, me deixa, vento que faz cantigas nas folhas, no alto do coqueiral, vento que ondula as águas, eu nunca tive saudade igual. Me traga boas notícias daquela terra toda manhã e joga uma flor no colo de uma morena em Itapuã, coqueiro de Itapuã, coqueiro. Areia de Itapuã, areia morena de Itapuã, morena, saudade de Itapuã, me deixa. Me deixa.